Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Hoje é sexta-feira, Jesus misericordioso. E eu quero clamar a misericórdia e ao mesmo tempo dizer: vamos evangelizar o Brasil? Dê a sua parcela de contribuição. Torne-se um associado. E melhor, além de se tornar um associado, seja um associado multiplicador. Esse programa faz bem para você? Que faça bem para mais pessoas. Colabore. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Jesus misericordioso os abençoe. Se eu pobre, meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 84010909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Amados filhos e filhas da Hora da Misericórdia que rezaram comigo a primeira parte, o terço. Nós já estamos na segunda parte, é rápido, né? Meia hora, mas passa que é impressionante. Eu estou vendo de Recife e vou ler para você, está no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Problemas de família. Boa tarde, Padre Reginaldo. Peço oração pela minha família na hora da misericórdia. Que Jesus interceda por todos, inclusive por minha filha Rúbia, que é muito rancorosa, mal-humorada e guarda muito ódio no coração. Peço ao Senhor que reze por ela, tenha discernimento e veja que Jesus é todo-poderoso e pode fazer muito por ela e por todos. Peço também por meu casamento, para o meu esposo volte para casa. E também por uma causa da justiça. Maria de Recife, Pernambuco. Exatamente, o rancor, ele vai deixando a pessoa mal-humorada. E na família acontece muito isso. A pessoa vai se calando, a pessoa vai se irritando. Fica aquela ferida aberta, aquela pimenta malagueta. Arde, uma pessoa ardida. Só tem um caminho. O caminho do amor, do perdão. Jesus, abençoai e tirai esse rancor, esse mau humor, essa irritação da família. Escute o que foi deixado como testemunho de vida. Meu nome é Terezinha, sou da cidade de Luz, Minas Gerais, e gostaria de deixar meu testemunho e agradecer as graças alcançadas. Eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico e eu fui curada, graças a Deus. Eu fumei mais de 40 anos. Misericórdia. Desde 10 de novembro do ano passado, que eu não fumo mais. E eu queria agradecer pela minha família. Agradecer ao Padre Reginaldo por todos os dias entrar na minha casa. E aqui na minha cidade não tem como mais evangelizar, não tem como mais chamar as pessoas para ouvir, porque todo mundo ouve o seu programa. E obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigada, Padre Reginaldo, por entrar em nossas casas todos os dias. Obrigado, Pai. Amém, querida. Obrigada a você. E tem sim muito que evangelizar. Inclusive, se você está contente com este programa na sua cidade, além de falar para os amigos, indique uma outra rádio para essa hora da misericórdia. Você conhece o nome de uma rádio? Você conhece alguém que conhece alguém que tem rádio? É aí que eu acredito nisso. É o boca a boca. Você conseguindo o nome da rádio, o telefone, você faz assim. Você liga primeiro você para a rádio. Fala com a telefonista, fala com o operador, fala com o diretor. Depois, vai lá no site www.padrereginaldomanzotti.org.br e mande para mim. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Escuta, é lindo. Vai ao mais íntimo de nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se prejudicar a sua própria vida? O que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos declaro, muitos destes que aqui estão não verão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, a que fala de tomar a cruz. E tão perto do dia dos pais, eu diria que ser pai hoje é uma cruz. Cada vez eu me dou mais conta que as pessoas estão tendo que lutar para viver, sobreviver. É manter o que tem. Você, pai, sabe o que eu estou falando. Adquirir hoje uma casa está muito difícil. Você tem que manter o que você tem. Louvar a Deus pelo que você tem. Trabalho está difícil. Emprego complicado. Salário é uma ninharia. Estabilidade cada vez menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar do apelo ser tomar sua cruz e me seguir, apesar do corre-corre da vida, desesperado para se manter, para pagar conta, para cuidar de filho, para ter... Porque um pai hoje, gente, eu fico pensando o desespero quando chega. Um filho pedindo um tênis, um filho pedindo... E não estou falando tênis caro, não. Um filho que pede... Que quer escola, que quer sair com os amigos, quer comer um lanche. E o pai não ter. Eu queria rezar por você, pai. Por você, mãe, por você, família. Quero rezar por vocês e com vocês. Hoje ser pai não é fácil. Percebe e entende que os melhores amigos, Jesus, são aqueles que estão em casa. E nós temos o costume, Senhor, de sempre consagrar nossa família ao teu Sagrado Coração. Consagrando os padres, os pais, os religiosos, os leigos. Mas, Senhor, nós queremos consagrar no teu coração o mundo. O mundo, a humanidade. E, Senhor, nós queremos também te consagrar os pais. As vésperas do Dia dos Pais. Jesus, é bem verdade que às vezes os pais não são responsáveis, mas eles sofrem.